O localizador curve à esquerda na proa 130 nesta proa intercepta. Desça para 2 mil pés, ajuste no 019, livre e LF, reposta estabilizada. Catwall no 166 dessa via, para 3 mil pés, ajuste no 019. Via 3 mil no 019, gol no 166. Via 3894 dessa via, para 4 mil pés. Via 4 mil, 3894. 6919, chame Centro Recife, em 125 decimal 1, perna 133 decimal 95. Eu falo o Centro 125 decimal 1. Check out 1 3 3 3 5 9 5 2 6 9 1 9 7 4 2 6. after. That's right, sir. So long. So long. Chame Centro Recife em 125 decimal 1, operando 133 decimal 95. 1251, operando 1395, tá trazendo 45, boa tarde. Boa tarde. Salvador Aposto Control, ele acertou no voo 542, with the rest of the name, that's 280, 150. Azul 9542, Skoknet Band, descend to 5000 feet, QNH 1019, via Mari Arrival. Maya arrival 5000, Azul 9542. Extend to climb direct, copy perception. Extend my arrival standby 4 type deflection. Extend arrival at perception 542. 1166, pode prosseguir descida. 1166, desça para 2010, ajuste no 019, livre LSX Way, pistola 0, reporte estabilizado, número 2 na aproximação. Bom, vai estar estabilizado, voo 1166. Estabilizado, avisa cargo 8487. Avisa cargo 8487, complete a aproximação, Shantoi 118, decimal 95. 795, 487. Salvador, muito boa tarde, Avisa Cargo 8487, estabilizado, X-Ray, down 0. Avisa Cargo 8487, estabilizado com 1-0, vento 1-60 graus, 1-09, Xuxa, Timbrona 099. Estabilizado com 1-0, Avisa Cargo 8487. Rio, Castro, 2-4-4. Gente, 3894, desça para 2010, livre MS, reporte estabilizado, ajuste 1019, número 3 na aproximação. Número 645, acione identificação, desça para 4010, ajuste 1019, via chegada a PUF. Localizado no 1166. 1166, complete aproximação, chame Torre Salvador, 118 decimal 95. 395. Número 2 para pouso, ajuste altímetro 1019. Aguardando. 0, descend to 3000 feet, QNH 1019, report established on the localizer course, stand by for 2000. Descend to 9542. To the localizer course, turn left heading 060. QNH 1019 and descend to 3000 feet. Your limit is QDM 100 of Zimbra Radio Beacon. Copy. Now left turn heading 060, descend to 3000 feet, QNH 1019, Azul 9541. 9542. 9, autorizado, Brasília, via peso Luno 7, Malba, após 7, conforme rota do plano. Nível 360, saída Arbor, transição Elefa, decola da pista no 0. Após a decolagem, primeira curva à direita, transponde 5455, controle 120, decimal 8. 360 para Brasília, peso Luno 7, Malba, decola da terra na saída Marbo, no Marbo. Transição Elefa, com curva direita, transporte 5455, 120, décima 8, controle Gol 1869. Gol 1869, saída Arbor, transição Elefa. Arbor com Elefa, Gol 1869. Gol 1869, cotejamento correto, sinal pronto, que estiver questionamento. Tchau, Gabriel. Salvador, muito boa tarde, abre essa carga 8487, livre à direita, você escuta, ingressando a Alfa. Abre cargo 8487, autorizado táxi via taxi Alfa Kilo, a posição é 07 no pátio 3. Autorizado táxi via Alfa Kilo, para a posição 07 no pátio 3 do 8487. Beleza, 3894, complete aproximação, chame torre, 118, decimal 95. Está 3894, sinal mais provável. Está 3894, tráfego avistado, aguarde pista livre, altímetro 1099. Sete. Gol 1966, solo 119, libere primeira direita, mantenha a posição antes de ingresso na Alfa e chame o solo Salvador em 121, décima 1. Mantenha a posição antes de ingresso na Alfa, chama 121, décima 1, boa tarde. Boa noite. Estacionamento 201, cotejamento correto, chama pronto, pushback, estacionamento por São Paulo. Reportagem, solo Salvador, Gol, 1160, livrou. Autorizado por 60, vento. 1, 160 graus, 109. 7, vida fora, preservação. Azul 2591 para o push acionamento. Azul 2591, aguarde. Salvador, Azul 2591 para o push acionamento. Azul 2591, aguarde para o pushback. Azul 9542, to the localizer course, turn it left, heading 055 on this heading, you will intercept the localizer course, descend to 2000 feet, turn 81019. 2000 left, turn 055, this heading intercept localizer course, Azul 9542. Bono 645 dessa via, para 3000 pés. Via 3000, bom, minha parte. 294, colo 22, primeira direita, colo 211. 2-1, tá 3... Salvador, Salvador, 3-2-4, boa noite. 3-2-9-4, táxi autorizado, via táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07, 3-2-9-4. Azul 2591 autorizado. Pushback estramado no pátio 3, chama táxi. Chama lá para o táxi, Azul 07. Cação desça para 4000 pés, o ajuste 10119 via chegada bomb. Puxamente mantendo perfil, 6143. Azul 2591 com 6666 a bordo, 4 horas de autonomia, terminando com fixo. Está pronto para o táxi. Eu vi a parte 3, parte 1 e táxi Índia no ponto de espera, torre 18, decimal 95, quem negar 10019. Parte 3 Índia, ponto de espera, 6245 azul. 2-5-9-1. Bravo, Charles, LS 9542. N542, complete the place, contact the tower, 118.495, so long. 118.95, so long. Gol 1645, desce para 2000 pés, livre LS, encosta estabilizado. Gol 1645. Pesado LS, chama estabilizado. 1645. Azul 9542, traffic inside, clear to land runway 10, wind 150 degrees, 10 knots, QNH 1019. Clear to land, runway 10, 9542. Azul 2591, não mantém a ponte de terra, pistão 0. Start to depart transition. Runway 10 after departure, left turn. Cop 5462, Salvador, departure 120.8. Airport call 022, clear to Lima, Papa Tango. Upper Zulu 10. Portugal 022, read back correct, please call me for pushback and setup. Azul 4206 autorizado, Recife, via Alta Zulu 17, nível 350. Saída Tuca, transição Caju. Decola da pista 10, após a decolagem, curva esquerda. Transponder 5461, controle 120, decimal 8. Pela outra curva 1-0, da Puka, primeira curva à esquerda do colano, 5461, no transponder, 1-0-8-0, 5426. Azul 4206, quanto o janeto correto, pela próxima, 1-0. 1645, final da 10, baixar a travada. Voando 645, aguarde a utilização de pouso, ajuste o altímetro 10 no 9. Guardando 1019, voando 645. Gente, mantenha o ponto de espera e aguarde instruções. Azul 2591. Azul 9542 on the ground at 31, vacate runway to the right and contact ground 121 decimal 1. 21 decimal 1 was Azul 9542. Salvo no 869, pushback na 9062. Azul no 869, portal 62, aguarde. Azul 9542, Azul. 542, parque autorizado via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 9, Azul 9542. 601, ponte 4, posicionamento. Olha 201 no portão 4 agora. Azul 2591 na linha, mantém cabeceira no zero. A linha mantém, azul 2591. Funcionamento 201 não autorizado, se tiver funcionamento botão 4, fechou o ataque. Ataque 62 da volta. Gol na 645, solo 34, solo 121, decimal 1. Gol na 645, táxi via Alfa, reporte antes da Capitã Juliette. Gol na 869, autorizado para o chiveque até o momento portal 612, chama táxi. Chama de táxi, gol na 869. Afirmativo, 9143, condições de intersecção nessa proa. Afirmativo. Gente, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, não, boa noite, na 3290, A 3290, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste 10, 19, via chegada, Mari. Azul 2591, decolou 35, controle Salvador, no 20, decimal 8. 208, chamará Azul 2591. Controle azul 2591. Para o táxi 6201, tem 130 a bordo, 336 Guarulhos. Vitória. Aguarde. 8 decimal 95, quem nega o 9019. Direita, injeção 8.0. 118, decimal 95. Para o táxi de gol 1869, estamos com 146 a bordo, com 3 horas e 34 campinas. Gol 1869, autorizado, táxi até o ponto fora da pista 90, via Pátio Taxi Índia, no ponto espera torre, 118, decimal 95, QNH 109. 19, prossegue o táxi Pátio Índia, ponte espera. Vai prosseguir esse quarto aí, gol no 869. Cara, passagem ao Boeing da companhia, após ingresso Juliette para o portão 02. Passagem da companhia, ingresso portão 2. Estabilizado, 61, 43. Jet 61-43, complete aproximação, chame torre 1-18-95. 295, boa. Boa. Torre Salvador, muito boa noite. O Chané 61-43, estabilizado na final da 1-0. O Chané 61-43, tráfego está autorizado por pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-09, ajuste altímetro 1-09. Estado na 09, continuando a aproximação e sem livre pouso na 10, 61-43. Gente, o Chané 6201 não mantém a quanto espera. Clear to push back and start up, call me for taxi. 3290, desça para 2010, ajuste 1019, livre LS X8, pistola 0, reposta estabilizada. Check, cabeceira 10, China 6201. Me mantém 6201. Se tiver restrição, desça para 2010. É, autorizado 2010, 3290, obrigado. Pistola 0, 6, o chamamento é 143, teste autorizado via Alfa, reporte antes para o Dr. Gilete. Alfa, 1869, após a rolagem do Airbus da Avianca, linha e mantém, cabeceiro no zero. 17, para a rolagem da aeronave frente da Avianca, linha e mantém, como 869. Olha, Salvador, uma boa, 6201 da Oxené, decolou na sua. Oxené 6201, contato radar na decolagem, suba para o nível 3620, direto Leda. Direto Leda, 3620, 6201. T3897, prepara da Elo da Morte, vai aguarde a cópia. Prepara da Elo, lei da Morte, vamos começar a testar. T3897. Oxalé 6143, autorizado Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 6143. Então, 3897 autorizado Guarulhos via Ubezu 10, Taubaté, nível 320. Saída da El, Leda, Motiva, decola da pista 10 após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5470, controle 120, decimal 8. Autorizado 320, São Paulo Guarulhos, já partilhou 10, Taubaté, decola da 10. Eu 97, cotejamento correto, chama pronto. Poderá pronto, Azulvei 712, autorizado Aracaju, via Golfo 677, nível 190. saída Conde, decola da pista 1-0, após regulagem, primeira curva à esquerda. Transponder 5466, controle 120, decimal 8. Azul 2712, contagiamento correto, chama pronto, deixa o acionamento, portão 9. Contato radar, suba ao nível 360, via saída Árvore. 360, via Árvore. Sul do pátio, finalizou o pushback, já irá iniciar o táxi. Após a passagem da mesma, será autorizada. Da 3290, final do ILS, X-Ray. Da 3290, tráfego alistado, autorizado por pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-09, ajuste altímetro 1-0-9. Livre, pouso 1-0, da 3290. Nada com o sol, vira aqui, se capta. I pot go 0-2, a perfect taxi until the holding point, runway 10 via Man April and Taxi India. At the holding point tower, 118.95, 2-8-1-0-1-9. 2-8-1-0-1-9, taxi holding point 10 via Man April and Taxi India. At the holding point 118.95, approach for 0-2. Xanã 601, após cruzar o nível 1-60, vou em Mótica. Confirma, vou Mótica. Mótica, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Mike Oscar Tango Vitor Alfa, 6201. Vitor Alfa no final. Confirma, senhor, não foi copiado. Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Mótica, 6201, na graça. Para voar Mótima, da presente no 6201? Eu vou da GEL, Delta Alpha Golf Eco Lima, da GEL. Da GEL, graças, 6201. O Xané 6201, chame sempre o Recife, em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 251-3395, 6201. Confirmo, 290, taxi via Alfa, reponte centro do taxi de leite. Alfa, brasileiro, reportará, tá 32, mostra. Já vai ingressar na Taxi Índia, após estar autorizado no portal 01, no chama táxi. Serviço radar terminado, submantém a nível 160, através de Coral Chame Ilhéus, 120 decimal 1. Polo 869, chame Centro Recife, em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260-1288 ou 1869. 14 portão 5 autorizado, por SPEC acionamento, chama táxi. Take off runway 10 with 150 degrees, 08 knots. Wait for take off runway 10, abort stall 022. Está 3290. Assim que a aeronave da companhia liberar o eixo da Taxi Juliette, está autorizado a ingressar a Juliette para o portal 10. Sim, o portal da companhia ingressa a Juliette, portal 10, está 3290. Portugal 022, airborne at 57, contact control 120.8. 120.8, boa noite, obrigado. Portugal 022. Salvador, boa noite, approach call 022, crossing 2100, book of departure, ZIPA transition. Portugal 022, good evening, radar contact at departure, climb to flight level 390, book of departure. Climb to flight level 390, book of departure, approach call 022. 206 com 123 a bordo, 3 horas alterna 10, alterna na cal. Então, Gonçalo do Amarante. Azul 4206, ataque autorizado. Direita ainda até o ponto fora da pista no 0. No ponto fora, chame a torre. 198 decimal 95. Quem negar 10 no 9. Autorizado ainda no ponto fora de 105, 10 no 9. Eu vou fazer o 0. Tá 3897 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 0 via PAD, táxi sem índia. No ponto de espera, torre 198, decimal 95, QNH 10 no 9. Autorizado até o ponto de espera da 10 via PAD, índia. Ponto de espera, a torre 198, decimal 95, a 10 no 9. 3897. Salvador, boa noite, azul 4206, posso ficar da 10 pro. Azul 4206, autorizado, olha aí, decolar, pistão 10, vento 150 graus, 10 nós. Decolagem, pistão 10, azul 4206. Salvador, eu vou chorar, 62, por favor. Aguarde, chorar, 62, Direct Z para, muito obrigada, é Portugal 022. São 3897 autorizado ali, manter pistão no zero. Ah, isso mantém 10-3, 3897. Na 2-0 da Taubaté, nível 360. Decolagem 10, curva direita, saída da Elna e da Montiva. Transponder 5476, controle Salvador 120-8. 6259, quadros aprovados, 360, com bola para o Zulu 10, Taubaté, decola da 10, direita da Elna e da Montiva. Controle 208, transponder 5476. Correto, chamo o branco, fechou o acionamento. Salvador, muito boa noite, 4206, passa 900. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível 350. Sobe via saída PUCA para o 350, azul 4206. A 3897, autorizado a decolagem, pistão 10, vento 170 graus, 9 nós. Portugal 022, contact the Recife Center, frequency 126.85, disenable 125.45, too long. 3897, decolada 04, controle 12080. Controle 120, 803897. Autorizado Vitória via 2144. Gol número 45, aguarde, Copa. Só um instante, ele coordenar a saída com o contrato. Salvador, boa noite, tá? 3897, cruzão 2400 na Tael. Lê da morte lá. 3897, contato radar na decolagem, suba para o nível 3320, direto Leda. Direto Leda, 320, está 3897. Azul 2712, portão 09 autorizado, chama táxi. Gol 645, cópia. Já,